ele se orgulha. Nada os assusta, nem mesmo a polícia. Agora são 11h30 da noite. Acabamos de deixar a redação do Conexão Repórter. Nós estamos aqui em Osasco, na Grande São Paulo, e estamos indo lá para o outro lado da cidade, na zona leste da capital.